Só 3895 tá acionado? Ciente. O 6721 tem condições de ingressar aqui à esquerda. 6721 não ingressa via Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, Webjet 6721. Kilo, pátio 3, reportará. Sete Tango Zulu, prossiga. Juliette decola aos 39, controle 1935, bom voo. 1935, Juliette, tráfico telegrama. Tango Zulu autorizado, táxi, reporta no ponto de espera da Papá para o cruzamento da 1735. Zoraxé, mantém as condições visuais a 1000 pés. Zoraxé, mantém as condições visuais a 1000 pés. Tango 3216 na escuta do solo. Tango 3216 está aguardando porque tem uma aeronave que efetuou pushback próximo ao seu portão que impossibilita seu ingresso. Seu portão é o número 10. Haveria possibilidade de troca dos fingers? Está todos os fingers aqui limpos? Em coordenação com a infraero. Já foi solicitado isso aí já. Gente, verificarei. O Webjet 6721 com ingresso agora no pátio, portão 4. Autorizado ingresso, portão 4, 6721. Perdão. Portão 3216 após o ingresso do Web, seu portão número 3. 3216, autorizado ingresso após o Web. O azul 4033. O azul 4076, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 15 nós. Positivo, livre pouso, 10 para o 4076. Serra Charlie Fox, autorizado o acionamento, chama pronto para o táxi. O 1754, a sua identificação chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Vitória do 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista. Decola a pista 10. Primeira curva pela direita, saída Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista, nível 200. Controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 62, aciona 5115. Ok, ciente, frequência livre. Passaria do 2230, nível 200. Sede autorizado com pista, decolada 10, com curva direita, sai da bola, pode chegar do 200 nível, 0935, controle 5195 para a sorte. Azul 4076 no solo aos 42, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Libera a direita e 219, azul 4076, boa. Boa. 230. Funciona porque o planejamento possível do 230. Passarei do 2230, correção. Sai da Arbor, após Arbor, Elefa, após Elefa, direto Vitória da Conquista. 2230. Sempre Arbor, após Elefa, após direto Vitória da Conquista, para 2230. Correto, reporte pronto para o pushback. Aqui o parado, 2230. Salve, Salvador, boa tarde. Eu vou 4076, livrou. 4076, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Alfa, reportando 2.0, do Papa, de 7 milhas. A 7 milhas da posição coral, contato radar, voe na proa de mar e desça para o nível, voo 080. Controle, voo 941, está estabilizando agora final e ali a 7 milhas da posição 90. Voo na 941, chame torre 18 decimal meia. 18.62, boa tarde, voo 941, estabilizado no final do ILS 7.6 da pista nota. Ciente. Até o pátio 3, o Juliette Tanguzulu. Estabilizado LS, ajuste 9092. TAM 3804, desça para 3 mil pés, QNH 1092. 3202, 3204. Web 5728, desça para 4 mil pés, QNH 1092. Para 4 mil pés, QNH 10. QNH 1092. Tá bom, no 012, obrigado. Juliette. Juliette, frequência livre para coordenação. O azul 4076. E a Juliette portão 1, azul 4076. Leve pouso, pista 90, voo 94. 033, passando 1.300 pés, perfil da Dael. Azul 4033, contato radar, subjo 160, perfil da Dael, Leda. Sobe 160, perfil da Dael e Leda, 4033 azul. Inicialmente restrito 1.000 pés, o restante da subida em coordenação com controle. Aciona 5073, o Alfa Tango Tango. Senhor Salvador, boa tarde, 3566, transfere. Tá, 3566, reduzida 7 para 250 nós, chegada à área, sua identificação, desça para o nível de voo 070. Controle, o azul 4033 pode voar Leda ou Dael? Azul 4033, autorizado direto Leda. Direto Leda 4033. Controle, Salvador, Matia, Patango, Vitor Serra. Patango, Vitor Serra, sua identificação, chegada Amã, desça para o nível de voo 080. Amã, já. Autorizado táxi até o través do meia dúzia. Tá visual com o azul que tá ingressando na Juliette? Então, após a passagem do mesmo que vai pro portão número 1, autorizado táxi até Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 198 desse meia dúzia, que negar 0012. A princípio autorizado até o através do meia dúzia. Bravo, Bravo Delta. Leve 5728, aguarde, um minuto para a cópia. O Juliette Tango Zulu, o plano que consta aqui para nós é plano de voo visual, confirme? Positivo. Dame Aracaju na frequência 120 decimal 3. O Juliette Tango Zulu, para prosseguir com uma centena, tem que fazer a CHG do plano. Reporta no ponto de espera da PAPAR para ingresso no 17, o Serra Charles Fox. November Golf India. Decola da pista 107, curva direita, via corredor Axé, restrito a 1.000 pés, inicialmente, o restante está subindo em coordenação com controle 199.35, a torre é 198.62 e aciona 5037, Juliette Tango Zulu. 5037, nós estamos aqui. Sim, 190, protege o restante da rota. Trem de pouso autorizado na 10, vento 090 graus com 15 nós. Obrigado, por embaixo tava. Centena reduz para 2109. Nós estamos a centena reduz para 2109. Estimativo, é o número 62 para pouso. Afirmativo, vai iniciar a redução para pouso então. O TAM 3660 desce para o nível 060 e reduz para 2109. 0 agora recebendo, 3660. TAM 3895, ciente, mantém o ponto de espera da 10 devido a tráfego na final. O 754, qual a sua indicada? É 240. Pode ser de manter 25 até passar a etapa? 25 até passar a etapa, afirma. Ok, mantenha 25 até passar a etapa. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, o Sierra Charlie Fox. ...895 visual com tráfego na curtíssima da 10. ...895 visual. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter agilizando manobras, o TAM 3895. ...5728, está pronto para a cópia? ...5728, autorizado Salvador Recife, nível 330, pista 10, primeira curva pela esquerda. Saída pouca, transição Caju, via UPUSC 58, controle 119.35, torre 118.62, aciona 5132, o Webjet. Gente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, o Webjet. Paulo Gol 941, próximo da recepção auxiliar. 941 está autorizado o ingresso via Juliette, portão número 7, no 941. Portão. Boa tarde, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Airbus da companhia prestes a iniciar a rolagem na 10. Rogério. Rota 3895, livre da colagem da 10, vento 100 graus com 15 nós. Passa uma centena agora. Sente, Serra Thiago Fox, mantém a posição. TAM 3660, vetoração para sequestramento, mantenha presente para o seu limite ao lock. Tenha pro limite ao lock, 660. Azul 4033, chame Recife na frequência 133, mal 25. 133-25, Recife. TAM 3804, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus com 15 nós. Leve pouso na 10, TAM 3804. 28, complete aproximação, chame a torre, 18.6. 28.6, boa tarde, senhor 28. Autorizado ingresso via Juliette até através do 612. Eu tenho um... Boeing 737 está parqueando no, portão número 7. Após o parqueamento do mesmo, autorizado pátio Uno, na Lima, chama Torre Uno Noite, decimal 612, o Bravo, Bravo Delta. 7230 para o Cruzeiro de Estacionamento, remoto no pátio. Torre, boa tarde, é 75728, a duas milhas do externo, tem o cavaleiro. Web 5728, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Gente, guardou uma pista livre, objeto 5728. Para 3000, o ajuste é 1092. 3000, 22, 3000. 3566, desça para 4000 pés, QNH 1092. Ajustado no 012, desce para 4000 pés, 3566. No solo 54, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Direita, 21 decimal 9, tá? 3804. Pátio 1, Índia Alfa, em ponto de espera chama Torre 118, decimal 612, que é legal no 012, o Juliette Tango Zulu. Pátio 1, Índia Alfa, 2620 da ponte. Você reduz para 1970. 1970. Termo PLB, autonomia alternativa? Web 5728, autorizado pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-5-2. Gente, livre pouso, pista 1-0, 7-7-2-0. 3804, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3804. 050. Para o 050, até o hangar da Aristar. Tango Zulu, mantenha o ponto de espera, por gentileza. 3660 para interceptar o curso, curva direita para o 070. 070 para o localizador, 3660. Então, 3660, desça para 2000 pés, ajuste no 092. 2000 pés. Salve Salvador, é o Gol 9600, para informação 90. Gol 9600, a sua dedicação chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Mensagem, o Gol 9600, copia o nível de voo 050, Gol 9600. 050. Tran 3566, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 012 para 3000, 3566, tá? Tem a Charlie Fox Trot em livre decolagem, pistão no 7 ou 100 graus, com no 5 nós. Salvador, boa tarde, boa noite, 7, com informação 90, pedindo contato com o 5, no 60. Gol no 697, a sua dedicação, chegada bom, despanjou 060. Com a identificação, despanjou 060, chegada bom, despanjou 060. Localizador, gol no 754. Gol no 754, torre 118, decimal 6. 262 é boa. O TAN 3660, tráfego procede com 120 de graus de espírito. Reduz para aproximação, autorizado LS, aguarde transferência. 60, reduzindo. TAN 3566, desça para 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, posto localizador, informando 3666. Vista Serra Serra, desça para 4000, ajuste ao 9092. 4000, 9092. 10, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Vento, Zulu. Boa, 754, boa tarde. Altímetro no 012, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando para pouso, zona 754. Tia 6430, após de Daró, após Leda, Serra, Charlie Fox. Dedo 2230, agilizando o táxi na medida do possível. 2230. Vilô 59 decola, curva agora à direita, ingresso corredor axé, reporte livrando o eixo da 1735, Juliet Tango Zulu. Prontará, Zulu. Uno 754, vento 090 graus, com nome 19, sem livre pouso, pista 10, Uno 754. Livre pouso 10, Uno 754. 230, táxi via Índia Alfa, o 2230. Depois da TAM, a retaguarda. 1697, desça para 4000, ajuste 1012. Reduz velocidade para 2109. Reduzindo, 2109, descendo 4000 com 1012. 1695. Plan 3895, chame Recife na frequência 136.25. Já não, puxa, travar, 3660. 3660, chamei, atuou, esse momento. Júlia Tango Zulu, prossegue no Axé 6935, controle, bom voo. 3, obrigado, amigo, pode ir. 5728, ingressa via Juliette, portão número 10, 5728. Ingressa via Juliette, portão 10, 5728. Confirmando? Tá, 3660. Já embaixo travado, confirmando? Remotivo. Altímetro 1012, aguarda apenas a pista livre. 60. No meu pé, coisas visuais. Uno 75401, direito, 1 2, 19. Direito, 2 1 9, 1754. Zero, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, com 1 no 612 é nóis. O altímetro no 0, no 2, são 3660, livre pouso. Livre pouso, são 3660. 566, chame torre, 1 no 8, décima meia. Tá torre agora. Gol no 697, reduz velocidade para 1 no 809. 54, escuta. Foi o último que chamou só. Gol no 754. 7, reduz velocidade para 1809. 1809. Volta 3566, boa tarde. Altímetro 1012, reporte no externo, baixada travada. Reportado externo. O Alfa Tango Tango, assim que autorizado, tem condições de agilizar para decolagem? Sim, tem um Airbus da TAM na curtíssima, após o tráfego ali, mantém capoeira no zero, Alfa Tango Tango. Coordenado com a torre, só um minuto, Vitor Serra Serra. Obrigado. Você vetorado para final 17 ou mantém o final da 10 e circula para 17? Prefiro ser vetorado, por quê? Sim. Papa Tango Vitor Serra Serra, curva esquerda pro 075. Esquerda 075. Desça para 2000 pés, o Vitor Serra Serra, ajuste 1012. Descendo para 2000, 1012. Para cópia, galera. 3193, autorizado Salvador Galeão, nível 380, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda Rua Brite, e Alpes Zulu no zero, restante conforme o plano. O controle 199.35, torre 198.612, aciona 5133, o TAN 3193. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 190, conforme a direita, da El, Leda Brite, Alpes Zulu 190. Controle de Anafrite, controle 26, chama 5163, 2193. 3660, ligou. 3193, correto, reporte pronto. Boa tarde. 3660, reporte dentro da Juliette. Pode estar, galera. Tango Tango, decolada 04, tem condição de iniciar a curva agora para o corredor Axé? Afirmativo, vai iniciar a curva direita imediatamente para o corredor Axé, Alfa Tango Tango. Grato, repórter liberando o extra 35, Alfa Tango Tango. Repórter liberando o extra 35, Alfa Tango Tango. TAN 3566 tem pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus com 1 no 4 nós, TAN 3566. Positivo, livre pouso no 0, 3566. São 12 horas e 6 milhas, rumo nordeste, passando 2600, uma aeronave de pequeno porte, no 697. Desça ainda para 4000 pés, 1012 o ajuste, aguarde descida. 4000 pés, 1012, Romeu, prossiga. Autorizado, Golf Mike 7 Romeu. Vou no 1097, desça para 3000 pés. Vou no 0 no 2 ajuste. 3012, tá voando a projeção na pertinho da escala, ok? Paciente. Serra, Serra, qual a altitude que está mantendo? 2000, senhor. 2100. Afirmativo, paciente, desça para 2000, o ajuste 1012. Afirmativo, quase para 2000. Controle de Salvador, papapá, Fantango Tango, decolou, cabeceiro 90, no corredor Axé, mil pés, no seu escudo. Voo no 697, reduza para 1.70 nós, corrigindo, voo no 600, reduz para 1.70 nós, desce para 3.000 pés, 1.012 ajuste. 3.012, reduzindo para 170 nós, para 1.000. 06, direito, 1.21, desce, mal 9. Pista Serra Serra, mantendo 2000, trabalho 7, pouso na pista no 7, vai prosseguir em condições visuais? Afirmativo, senhor, mas ainda não avistando na pista. Ok, ciente, mantenha 2000, reporte visual com o campo, o Pista Serra Serra. Serra Serra. Autorizado IMS, 1.097. Afirmativo, no 1.097, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012. O desça para 2.000, 1.012 no ajuste, está autorizado na LS. A reportagem está limitada, voo no 600, curva à esquerda na proa 025. 025 de proa até interceptar o localizador, descendo para 3.000 pés. Esquerda 025, levante do localizador, descendo para 3.000, voo no 600. Afirmo, Vitor Serra Serra, desce para 1.500 pés. Seu plano modificado ao 07, desça para 1.500 pés, reporte visual com campo. 1.500 pés, reportará visual com campo. Vitor Serra Serra. Controle Salvador, bom dia, TAN 3144, informação Oscar, perdeu contato com o centro, mantenho 150. 3144, identifique chegada a mar e desça até o 050. 050, pode voar em TAP? Está autorizado. Obrigado. Bonita, Serra, Serra, Visual, 107. Ok, para altitude de...